aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, Kylie J e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? E os inocentes, quem estará de volta? É, a nossa vida continua, e aí? Quem se importa? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Pânico, pânico, pânico, pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância em nós. Estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz. Cheio de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Pois quem garante meu dia seguinte? Justiceiros são chamados por eles mesmos. Matam um milhão e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade. Pois simplesmente é conveniente, porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Eu não sei se eles estão ou não autorizados de decidir quem é certo ou errado, inocente ou culpado, retrato falado. Não existe mais justiça ou estou enganado? Se eu fosse citar o nome de todos que se foram, o meu tempo não daria pra falar. Mas eu vou lembrar que ficou por isso mesmo. E então, que segurança se tem em tal situação? Quantos terão que sofrer pra se tomar providência? Ou vão dar mais algum tempo e assistir a sequência? E com certeza ignorar a procedência. O sensacionalismo pra eles é o máximo. Acabar com delinquentes eles acham ótimo. Desde que nenhum parente, ou então é lógico, seus próprios filhos sejam os próximos. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, mano, Ice Blue? Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Racionais vão contar a realidade das ruas. Que em nome de outras vidas, a minha e a sua, viemos falar que pra mudar temos que parar de se acomodar e acatar o que nos prejudica. O medo, sentimento incomum, um lugar que parece sempre estar esquecido. Desconfiança, insegurança, mano. Pois já se tem a consciência do perigo. Pode e aí? Mal te conhece, considera um inimigo. E se você der o azar de apenas ser parecido, eu te garanto que não vai ser divertido. Se julgam homens da lei, mas a respeito eu não sei. Muito cuidado eu terei. Scratch KLJ. Eu não serei mais o porquê. Estou esperto que acontece Ice Blue. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. E aí, cara, você acha que o problema acabou? Pelo contrário, ele apenas começou. Não perceberam que agora se tornaram iguais, se inverteram e também são marginais. Mas terão que ser perseguido e esclarecido tudo e todos, até o último indivíduo. Porém, se nós queremos que as coisas mudem, ei, Brau, qual será a nossa atitude? A mudança estará em nossa consciência, praticando nossos atos com coerência. E a consequência será o fim do próprio medo. Você gosta de nós, somos nós mesmos. Te cuide porque ninguém cuidará de você. Não entre em nossa toa, não dê motivo pra morrer. Honestidade nunca será demais. Sua moral não se ganha, se faz. Nós somos donos da verdade, porém não mentimos. Sentimos a necessidade de uma melhoria. A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade. Se Racionais MC. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Pânico na Zona Sul. Certo, certo. Então, irmão, bote atenção pra você mesmo e pense como você tem vivido até hoje, certo? Quem gosta de você é você mesmo, morou? Nós somos Racionais MC, DJ Kelly J, Ice Blue, Ed Rock e eu, Brown.